busca da paz eu vou. Eu rimo o que eu sou, o sonho não acabou, o jogo apenas começou. A cada passo que dou, abençoado eu vou, mandando meu flow, o peso contra-atacou. Feroz tipo leão, firme e forte pro combate. Do alto mestre me guia e eu faço a minha parte. Não vivo de aparências, isso vem do coração. Pra lá com essas fitas, vida louca do mundão. Meu Deus é bem maior que os problemas, é certeza. Andar em seus caminhos é minha maior riqueza. Falo com coração, sentimento profundo que refrigera a alma. O amor que vence o mundo, vivo pelo certo, isso me mantém de pé. Pai guia meus passos, fortalece minha fé. Na batalha contra o mal, revestido de armadura, nada pode me abalar, sou uma nova criatura. Em busca da paz eu vou junto à salvação. Caia por terra a maldade, o tormento, a maldição. Inspiração que não me falta pra compor o som real. Eu acredito sim que o amor vence o mal, e ter um coração leal que sobrevive às tempestades. Pra recomeçar nunca é tarde, então acorde. Em busca da paz eu vou, eu rimo o que eu sou. O sonho não acabou, o jogo apenas começou. A cada passo que dou, abençoado eu vou, mandando meu flow, o peso contra-atacou. Em busca da paz eu vou, eu rimo o que eu sou. O sonho não acabou, o jogo apenas começou. A cada passo que dou, abençoado eu vou, mandando meu flow, o peso contra-atacou. És maravilhoso, amor incondicional. Não creio em imagens, o meu Deus é bem real. Deus que não quebra, que não se acaba com o tempo. Tu és quem me guia, sigo os seus mandamentos. Por toda a minha vida quero andar em santidade, porque só tu és Senhor, minha única verdade. Nome sobre todo nome, soberano, rei da glória. Se firme contigo estou, meu galardão é a vitória. Me dedico na palavra sagrada que fortalece, alimenta o coração de bondade e transparece. A mente que era insana e não sabia as consequências, o gosto amargo da solidão de sobremesa. Obrigado meu Senhor por não ter me abandonado. Faça forte na fraqueza que eu possa vencer o pecado. Justiceiro e onisciente, fortaleza e proteção. Não há Deus maior, te louvo de todo meu coração. O sonho continua com Deus, é tudo é melhor. Recomece sua vida, pois você não está só. Em busca da paz eu vou, eu rimo o que eu sou. O sonho não acabou, o jogo apenas começou. A cada passo que dou, abençoado eu vou, mandando meu flow, o peso contra-atacou. Em busca da paz eu vou, eu rimo o que eu sou. O sonho não acabou, o jogo apenas começou. A cada passo que dou, abençoado eu vou, mandando meu flow, o peso contra-atacou. Em busca da paz eu vou, eu rimo o que eu sou. O sonho não acabou, o jogo apenas começou. A cada passo que dou, abençoado eu vou, mandando meu flow, o peso contra-atacou. Em busca da paz eu vou, eu rimo o que eu sou. O sonho não acabou, o jogo apenas começou. A cada passo que dou, abençoado eu vou, mandando meu flow, o peso contra-atacou.